Hitler não era um cara tão ruim assim, afinal, ele matou o Hitler. Faz sentido. Faz sentido. Cara, vocês já estão falando de nazismo. A minha geração preferida é a segunda. Eu acho que Overhaul, ela tem os pokémons mais criativos, porque ela começa, já tem o Lantern, que é um pokémon elétrico aquático. Ela tem um pokémon que é terra-água, que tem uma resistência fugida. Tem o Furre, que rouba item dos outros pokémons, sim, isso é bom. E eu tenho os iniciais bem tesões, tá ligado? Tipo, no inicial da segunda, tem o Feraligatr, tá ligado? É verdade, né? Tem a Chikorita. A Chikorita, ele é ok. E o Tiplosion também, que é o Cyndaquil, ele vira o Tiplosion. É, a Chikorita é o que virou meme, sabe? Porque ela é fofinha. Provavelmente fizeram um hentai dela. Nossa, né? Você quer que eu acho que você... Não, obrigado. É certeza que já fizeram hentai. Os melhores lendários são todos da segunda geração. Ah, é. São os cachorros, né? É os três com lendário e a Lugia, cara. O Lugia é o melhor lendário de todos. Cara, eu procurei Blaziken. Já apareceu o anime peito grande, caralho. Tá tudo bem agora. Eu prefiro o Rayquaza. Eu não gosto de nenhum lendário. Nem do Mewtwo? Por que eu não gosto de lendário? O que você tem contra pokémons roubados? Essa é a segunda parte, do adjetivo. Meus lendários preferidos são da primeira geração, os três pássaros. Os três pássaros são muito legais. A terceira geração, ela teve lendários ok, que o Groudon e o Kyogre, eles são lendários do caralho. Eu acho os design dele, falando de design. Sim. Porque assim, aí não vamos discutir poder de Pokémon aqui, porque eu acho que eu sou o único aqui que tentou jogar Pokémon profissional, não é? Isso existe. E desistiu no primeiro mês? Eu sou isso, né? Sim. Alguém desistiu depois de mim ou antes? Não. Eu só estudei para... Eu sou o professor Carvalho. Me desculpem, mas o que é Pokémon profissional? Que eu sou ignorante. Cara, imagina assim. Imagina que você pega e você vai levar Pokémon a sério. Você vai tentar fazer uma composição de time que é sinérgica. Sim. Você vai tentar fazer umas escolhas. Você vai fazer breeding porque tem move, que é só por breeding, tá ligado? Aí é nisso que gera aqueles memes de tipo, nego que perde a vida jogando Pokémon. Porque o casual, ele é ridiculamente fácil. Só que o profissional, ele é ridiculamente difícil. Isso é uma coisa que eu quero falar no podcast, porque Pokémon tem um design. Já tá falando, isso aqui é pessoal. Bem-vindos, pessoas, todo mundo estranho, que vão morar cada vez mais na internet. Porque lançou Pokémon GO e fudeu a vida de todo mundo, cara. Não lançou ainda, vai lançar ano que vem. Vão se preparando, já vão vendendo sua casa antes que abaixe o preço por causa da bolha imobiliária. Eu estou de pau duro! Todo mundo tem 45 segundos pra fazer todas as piadas que todo mundo já tá fazendo. Você vai vender, você vai ter que vender tudo e que no Brasil você vai ter que entrar em favela pra pegar Pokémon. Vai, 3, 2, 1, vai, valendo! Vai! Em minha defesa, eu já fazia essa piada desde 2005. Eu vou pra Cracolândia capturar Pokémon Pedra, filho. Isso vale. Vou lá atrás do Geodude, filho. Não tá nem... Eu vou na tua casa capturar aquele Pokémon lixo. Nossa, que perna pra você. Ah, e eu vou na tua casa capturar o Snorlax, que é sua mãe. Isso, vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Isso é gratuito. Ofensa gratuita. Vai ter muita dificuldade, cara, porque capturar minha mãe, você vai ter que capturar antes, cara. Seu... Para, cala a boca, todo mundo. Se eu fosse Nintendo, eu comprava acho que chamava de Safari Zone. Comprava África. Suon pra comprar um negócio que vai dar prejuízo, né, cara? Quando lançou World of Warcraft, todo mundo veio falar comigo porque eu sou fã de Warcraft. E aí a galera veio falar, você não vai jogar? Eu falei, não, mano. Eu, na verdade, tô esperando o MMO para todos dominarem na escuridão, aprisionar que vai ser o Pokémon MMO. Essa caralha... A gente já conversava com o Pescaldo fazia muito tempo. Eu acho que todo mundo, saca? Todo mundo tava esperando. Tinha essa ideia, sim. É. Sempre quando lançava Skyrim, lancei lá, qualquer um, velho, que lançava. Saía Ragnarok, saía Dota. Eu falava, cara, vocês não estão ligados. Caso que o O Alan, ele é um homem de um deus só. Ele só pode servir a um MMO por vez. Exato. Como essa porra tá no pescal, a gente não apresentou direito, né? Então não. Eu vou apresentar depois. Pelo amor de Deus, todo mundo já conhece a gente a essa altura. Olha, temos aqui o João Lemes. Cala a boca, todo mundo. Estamos aqui com o João Lemes. Oi, tudo bem? Eu também sou o João Lemes. Somos todos João Lemes. Estamos aqui com o João Lemes. Olá, tudo bom? Também conhecido como nada. João Lemes. Eu sou o João Lemes. E o João Lemes. Eu. O Ítalo que só vai capturar Pokémon de planta porque ele é vegetariano. Eu acho que é o contrário. Eu acho que ele não pode capturar Pokémon de plantas justamente porque ele é vegano. Não, eu vou capturar Pokémon de planta pra comer. O argumento vegano do Ítalo não é a questão da ciência dos animais, mas é a herbocidia, tá ligado? É o ódio às plantas, tá ligado? Exatamente. Eu gostei disso, cara. Porque eu acho que o cara ter piedade dos animais é uma falha moral do caralho. Mas você odiar as plantas é uma coisa bonita. Herbandria, cara. Herbandria. Acabei de criar esse negócio. Herbandria. É ódio às plantas. Ai, ai. Ó, a gente tá fazendo esse pescaus de última hora, porque a gente vai fazer sobre a Unicamp, mas gente, que se foda, cara. Ano que vem não vai ter faculdade mais. A Unicamp, ela vai abrir um curso superior de mestre Pokémon. Vai, cara, é o único curso que você vai querer fazer na sua vida. Cara, porque você não vai precisar de um curso. Não, ano não precisa. Ano que vem não tem mais civilização ocidental. Eu acho. Ou eu também, né, porque Pokémon... Caralho, João, tá travado. Ó, eu vou ser bem sincero, eu acho que só não vai ter civilização da primeira geração. Ano que vem vai sair aquilo que vai acabar com a civilização ocidental e preparar o território pra invasão japonesa. É, mano... E não é um novo CD do Latino. E não é a Epson. A Epson é só uma vingancinha básica. A dominação está aí. A dominação se chama Pokémon GO. Daqui uns dias vai ter... Ó, 2017 vai ter o robô da Panasonic comendo a sua mãe. Ano que vem vai ter aquela batalha de robôs, né, cara? Da equipe japonesa contra a equipe norte-americana. Caraca, olha o pretexto. Olha o pretexto. Já vai ter mais. Não, Pedro, vai sim. Olha o pretexto aí. Os caras falam, não, ó, a gente vai levar esse container cheio de robô aí pro Japão, pra ir pros Estados Unidos, mas é só de brincadeira, só uma universidade. Aí vai chegar lá, vai estar todo mundo com a cara enfiada no celular, capturando Pokémon. Cara, olha só, quando tiver próximo desse evento, se vocês lerem por aí que, tipo, Nintendo lança um especial, cria um Pokémon especial lendário pra ser capturado nos Estados Unidos inteiro, cara. Oh, no pode saber. O Mewtwo na Times Square. Caralho, velho, olha só. Cara. Mewtwo na Times Square, cara. Se os caras anunciarem o Mewtwo na Times Square perto desse evento de luta de robôs japoneses, vocês já sabem que acabou. Cara, isso dá um poder infinito pra Nintendo. Se ele quiser acabar com a Coreia do Norte, é só botar um Pokémon que só dá pra pegar lá. Sim, né? Acabou. Louco, Coreia do Norte acaba. Você tem que trazer uma cabeça de um proto-ditador coreano pra... Não precisa fazer nada. Só fala assim, ó, você só consegue capturar o Rayquaza na Coreia do Norte, somente lá. Acabou. Vai ter tanta invasão de fronteira que a Coreia do Norte acaba. A Coreia do Norte acaba. Sustentável, governo. Bom, a China e a Coreia do Sul só vão lá passar a vassoura depois que todos os fãs de Pokémon forem embora. Bom, o Pokémon GO lançou, vai lançar ano que vem. Vai ser um jogo de realidade aumentada, ele vai funcionar. Não vai ser um mundo gigante, sabe aquele jogo do Pokémon, tipo Pokémon Yellow, tem um mundo gigantão? Não vai ser assim. A gente achou que ia ser assim, mas não vai. Ele vai funcionar por GPS e vai ter tem uma parada, ele vai ser de graça, velho. Não vai. Cara, não, porra, pra baixar ele vai ser de graça. Essa é a pior parte de todas. Ele é muito safado. Ele não custar no começo, significa que ele vai custar muito. É tipo o traficante te dar maconha de graça na primeira, sabe? Eu acho isso terrível, porque eu acho que isso que torna a indústria de games mobile tão ruim, tá ligado? Candy Crush, cara. Tipo, quantas meninas obrigaram você a instalar Candy Crush no seu celular, Alan, só pra elas poderem passar pras próximas fases? Não, mas eu acho que não vai ser assim que vai funcionar, não. Ó. Qual que é o lance do Pokémon GO? Eles vão pegar o mapa mundi, basicamente. O mapa mundi por GPS. Você vai baixar o jogo, vai instalar o jogo no teu celular. E aí, pra onde você apontar o teu celular, se pá, vai ter um Pokémon ali. Pra onde você estiver, você vai estar andando pela rua, você vai comprar um reloginho do Pokémon. Uhum. Você vai usar isso 24 horas. É opcional mesmo? O link é opcional. Ele aumenta o alcance do teu sensor de Pokémon, vamos falar assim. Então, é a Nintendo, não é a Microsoft com o Xbox. Fox, é opcional. Beleza. E aí, assim, quando você tá andando por partes do mundo, vai, o seu celular vai vibrar e falar, nossa, tem um Pokémon próximo. Você vai lá e você luta com ele, ou captura, ou whatever, sei lá. E eu acho... é pra ninguém pegar mais. Só de zoeira. Eu acho que não vai ser, vai ser mais aleatório do que a gente tá prevendo. Porque pra, por simples imagem de GPS, tipo, imagina a quantidade de gente que a Nintendo teria que contratar pra conseguir fazer um Pokémon encaixar em cada lugar, tá ligado? Eu acho que eles vão fazer da seguinte forma. Eles vão, que nem quando você anda pelo matinho, que você fica andando pelo matinho lá e randomicamente aparece. Eu acho que vai funcionar da mesma forma. Eles vão colocar uns Pokémons que vão aparecer com uma determinada taxa em cada lugar, saca? E aí você vai ficar andando lá e tal, e capturando essas coisas todas. Sim, vai ser completamente aleatório. Talvez tenha uma divisão ou outra, tipo, sei lá, se você tiver um cemitério marcado no seu GPS, os pokémons tipo fantasma spamam em cemitério. Cara, eu tive uma ideia outro dia. Cara, João, isso vai ser fantástico. Vai. Cara, bom, peraí, João. Isso é fácil de pensar. Bom, é isso que a gente espera que vai ser. Eles avisaram que pra casual players vai ser de graça, sim, e que a única coisa que vai ser vendável vão ser alguns itens lá dentro. Tipo Master Bola. Tipo bolas especiais. Eu imagino que vão ser Pokébola. Eu acho que vender Pokébola ia ser sacanagem, sabe? Eu acho que vai ser do jeito que é no jogo. Cara, eu tô torcendo pra que seja do jeito que é no jogo. Por exemplo, Pera, um de cada vez, Pedro. Tá, fala aí, Pedro. Você faz, você compra lá, você instala o jogo. Assim que você instala o jogo, você escolhe um dos três iniciais. Acho que vai ser uma coisa do tipo. E ganha 6 pokebolas. Entendeu? A pokebola padrão lá e tal. Aí conforme você vai acabando com seus itens, ou precisando de item, ou precisando de pokebola, você vai comprando pokebola na Pokéshop. Você vai ter que comprar pokebola em cash, é isso? Eu acho que vai ser. Cara, eu acho que pokebolas normais, você vai ganhar um tanto de graça por dia, que é o estandarte do jogo mobile. É impedir que você faça muito progresso em um único dia. Sim, ou escuta isso: Coca-Cola, parceria, Nintendo, compra uma Coca-Cola, ganha uma pokebola. Fechou. Caralho, agora na Antártica tudo de novo, né, cara? E funciona. Nada, mas você... Nada é uma pessoa, é um infiel entre nós. Nada precisa... Nada está hateando a ideia do Pokémon GO desde quando lançou. Nada, você acha mesmo que vai ser um jogo... Só mais um joguinho de celular, do tipo que vai ficar jogando propaganda na tua cara, falando compre, gasta seu dinheiro, pelo amor de Deus, aqui? Ó, eu vou ser bem sincero. Eu posso ser o traidor aqui e ser hater, mas provavelmente eu sou o único que jogou todos os Pokémons da franquia até a terceira geração aqui. Eu joguei também. Até a terceira geração? Claro. Até a quinta, caralho. Você tem Nintendo DS? Cara, eu joguei tudo o que Pokémon lançou até hoje na história. Eu joguei Pokémon Star, joguei aquele jogo de tirar foto de Pokémon. Nossa, velho, você jogou aquele do Nintendo 64 que você tinha que ficar gritando pro Pikachu? Cara, que insuportável. Sim. Não, aquele lá, não, eu resisti à infâmia, eu não joguei aquele. Então, talvez aqui todo mundo me xingue, mas eu como bom fã de Digimon, não gosto de Pokémon. O que é esse cara? O que é esse filho da puta? Puta que eu... O senhor não dizer que eu sou louco, que o Alborguete é um chapado, que o Alborguete caga, não limpa o cu. Sai daqui! Tá, mas eu tô falando aqui em anime. Em questão de jogos, não tem nenhum jogo de Digimon que chegue aos pés de qualquer jogo de Pokémon. A questão que me preocupa, na realidade, é a Nintendo, entendeu? A Nintendo, ela faz coisas bem divertidinhas e não sei o quê. E faz anos que eu tô falando que a Nintendo, ela vai rachar de ganhar dinheiro se ela for pra indústria mobile. Porque os consoles grandes da Nintendo não vendem mais. Mas os portáveis explodem a cada venda, cara. Tipo, tem nego que compra outro Nintendo DS só porque esse não fecha a tampa. Tá ligado? Só por causa disso. Aquele lançamento da Nintendo que deu tanto lucro que eles não precisam fazer mais nada até 2040, alguma coisa assim? Ah, o Nintendo DS. E vendeu de um tanto... Ó, eu não lembro qual foi exatamente. Que vendeu tanto, mas tanto, que os caras fizeram as contas lá, os ADMs dos caras, que, mano, a Nintendo, se ela ficar parada, pagando o salário pra todos os funcionários por 40 anos, tá ok. É por isso que eles fizeram o Wii U, que é extremamente experimental. O Wii U é extremamente experimental, e eles sabiam porque eles podiam perder dinheiro com aquilo que não ia adiantar nada. Exatamente. Eles têm aí muito tempo pra perder dinheiro com muita coisa e experimentar. Esse é o grande trunfo da Nintendo. É. Isso não dá esperança de que eles não vão ficar enfiando propaganda e comprem no Pokémon? Eu acho que não vai precisar. Eu acho que não. Eu acho que só veio só propaganda da própria Nintendo, porque geralmente apps, quando são suportados por empresas maiores, eles não têm essa necessidade. Empresas pequenas, produtoras de app, que são produtoras de outros jogos mobiles, como a produtora do Angry Birds, o Flappy Bird, elas precisam disso, porque ela é a única forma de monetização que elas têm acesso rápido. Na questão do Pokémon, não. Eles vão ter um acesso intenso à Game Store, à revenda, pode até ter desconto rolando pra comprar um jogo de Pokémon online pelo Wii U, ou coisas assim, tá ligado? Esse tipo de jogo, ele só se mantém em cima de hype. Ele vai ser um jogo extremamente eventista, no sentido que ele vai ficar fazendo eventos o tempo todo. Tomara. Pra você continuar ficando com ele o tempo todo, hein? E tanto que eles já mostraram isso no próprio trailer, onde juntou um monte de neguinho não sei o que, Times Square, lá pra lutar o Mewtwo, tá ligado? Já avisaram que vão colocar só a primeira geração. Daí, eles falam, olha, a gente vai lançar só os Pokémon ok da primeira geração, sabe? Só os primeiros lá e de boa. É nada de Tangela, pelo jeito. Não, aí depois daqui a pouco eles falam, olha, gente, a gente vai lançar um monte de, sei lá, de como, puta. Pokémons da hora da segunda geração. Não, Pokémon da primeira mesmo. Não, eles lançam os primeiros Pokémons, aí depois eles falam, gente, apareceram vários Ninetales, sei lá, corrida de, pega Fórmula 1 alguma e fala, apareceu Ninetales lá, e vai todo mundo lá pra Fórmula 1, sabe, alguma coisa assim. É, eu acho que eles vão lançar os 151 originais de uma vez, e as atualizações do jogo vão ser as outras gerações. Como que isso vai ser lançado? Tipo assim, eu não imagino que eles vão jogar as Magikarp logo de cara. Olha, eu imagino que sim. Mas assim, se for do jeito, no meu mundo perfeito, como é que isso vai funcionar? No meu mundo perfeito, eles vão separar os pokémons por região, no mundo real. Sim. E a região que você tiver vai capturar só determinado tipo de pokémon. Defina a região. Você tá no interior de São Paulo. A gente tá no interior de São Paulo. Se a gente quiser, por exemplo, capturar uma Magikarpa, que Magikarpa é uma coisa que tem de arrodo no jogo, você vai ter que ir até a represa da Saev. até a prainha de Cardoso. Tá ligado. Alguma coisa do tipo, saca? Pra capturar o pokémon. Mas se você quiser um pokémon mais foda, tipo um Lapras, alguma coisa assim do tipo, você vai ter que vai ter que ir pra Foz do Iguaçu, sabe? Uma coisa assim do tipo. Rayquaza no Himalaia, é isso que se isso acontecer, vai ter muita troca, talvez até monetizada online. Algumas regiões do planeta que acessam alguns tipos de Pokémon. Eles têm que fazer isso, porque se eles fizerem isso, eles vão inventar a profissão de treinador Pokémon. Porque nem a questão do jogo mesmo, que tem aleatório e tudo mais, e papapá, e tem o leveling que vai subindo de level, o Pokémon do jeito que eles mostraram que vai ter os stats e tudo mais, e papapá, nego que vai ter mais tempo, vai poder ficar zanzando por aí atrás de Pokémon, fazendo breed nesses Pokémon, crescendo esse Pokémon e tudo mais, e aí depois anunciando, eu tenho aqui um Lapras, supondo que o Lapras seja absurdamente difícil de capturar no jogo, tenho aqui um Lapras level 34, tô vendendo por R$15.000, e vai ter nego que vai pagar, porque se você parar pra pensar o quanto que o povo gasta em skin de LOL, que é só uma coisa cosmética que não muda nada no jogo. Sim. Imagina pegar o lindo Lapras. É um Pokémon foda, cara, que você sentiu, mas que você não tem tempo de ir atrás, tá ligado? E vai ter gente que vai viver efetivamente disso. Saca, efetivamente de treinar Pokémon. Cara, eu vou ser bem sincero. Se esse jogo for qualquer coisa remotamente perto de pay to win, eu vou mandar a Inquisição atrás da Nintendo. Eu vou largar os bets. Realmente. Tá ligado? Se ela for tipo comércio informal pay to win, como era antigamente no WoW, quando tinha compra de gold, compra de level, essas coisas assim, aí ok, é informal. Informal, velho. Pedra. What the fuck? Mas se for no jogo pay to win, se você tiver, sei lá, um nível, uma quantidade máxima de níveis que você pode upar por dia e a mais você tem que pagar. Não pode ser. Ah, vai se fuder, cara. Se for isso, puta que pariu, eu nem como assim, jogar. Assim eles cagaram o projeto todo, cara. Eu acho que tá jogo mobile. A gente tá falando da Nintendo. A Nintendo, ela é a empresa experimentalista. Cara, que jogos de mobile a Nintendo tem? Cara, olha. Ela tem algum? Não, todos os DS Game Boy são mobile. Não, pô. Certo senso. É, não, mas não é internet. Eu acho que nas últimas gerações dá pra usar a internet, não dá? Tá, mas é. Mas não é mobile. Ele é só. Ele só, tipo, você pode jogar com seus colegas e tal, mas não classifica como mobile porque ele não tem o finesse de mobile. O jogo mobile, ele tem toda uma estética e um conceito por trás dele. Tem um paradigma mobile, vamos colocar assim. Vocês querem saber o que é mobile? Assista aquele episódio do South Park, sabe? Que o diabo faz um joguinho mobile. É exatamente o diabo canadense ainda. O diabo canadense faz um jogo mobile pra dominar o mundo. Cara, o comércio desse jogo, ele seria muito interessante se ele fosse... A Nintendo podia até organizar o marketplace onde isso vai acontecer, mas se isso fosse entre os treinadores, sabe? Se fosse geolocalizado pela região ali, ó, vamos pegar o Rayquaza na porra do topo do Himalaia. Vamos pegar um Monkey na Avenida Paulista. Isso. Agora imagina que o filho da puta sobe o Himalaia e pega um Shiny Rayquaza, aquele Rayquaza preto do cacete lá. Nossa. Por quanto ele venderia essa merda? Ah, pelo cu da minha mãe, com certeza. Certo. Agora imagina esse filho da puta vendendo isso num marketplace da Nintendo e eles ganhando uma comissãozinha. Tudo seguro pras duas partes. Ia ser foda. Ó, isso aconteceu com a Action House do Diablo 3. E a Blizzard foi lá e tirou. Por quê? A Blizzard é conhecida pelo seu alto estandarte de qualidade. A Nintendo não. Não, eu acho que se a Nintendo transferir realmente o mundo Pokémon do jeito que funciona no jogo, substituindo a moeda do jogo Pokémon, por exemplo, por reais ou pela moeda do país, eu acho que ela não vai precisar nunca trabalhar com Pay to Win. Porque você vai querer novas Pokébolas, vai capturar novos Pokémons, você vai querer fazer esse tipo de coisa, você vai querer brincar com isso daí. Porque você vai precisar de item pra batalhar contra outros Pokémon. Cara, quanto que eu vou gastar nessa caralha? Quanto que eu vou gastar nessa caralha? Não, cara, olha só. A alma das pessoas ao seu redor, com certeza. Tudo bem, sou disposto a vender alma. Cara, imagina, ela não precisa nem colocar muito, cara, saca? Imagina, por exemplo, uma Pokébola normalzinha custa R$1, por exemplo, a Pokébola. R$1 a Pokébola. Você vai lá, a gente sabe como é difícil, por exemplo, você capturar um Pokémon mais foda com Pokébolas apenas. Você vai ter que gastar umas 3 Pokébolas às vezes, além de deixar ele fraco, entende? Ou seja, você pra capturar um Pokémon, você vai gastar R$3, por assim dizer. Aí você, a Great Ball lá, que é a segunda bola mais forte lá, custa R$2, R$3, alguma coisa assim do tipo. Cada item assim, um item de... Ah, mas seria o jogo como é mesmo, cara, saca? Eu já estou aqui ligando pro meu banco pra colocar o Shigeru Miyamoto como conta conjunta minha, sabe? Não. É basicamente isso que você me diz. Se tiver abrangente, e ainda você tá ligado? Você pode comprar cartão de tempo de jogo, em vez de você pode chegar em qualquer livraria e comprar umas 10 Pokébolas. Meu Deus. Pronto, toma um absorvente e o troco vai em Pokébola. Acabou. Banquinha de jornal vendendo Pokébola. É, cara, isso é muito legal, cara. É assim, se eles colocarem que nem já tem nos jogos mesmo, Pokémons por região. Não tô nem falando, por exemplo, de questão de continente. Se eles pegam, por exemplo, assim, um Brasil e separa em regiões o Brasil e coisas assim do tipo, e às vezes, vamos supor aqui, que na nossa região aqui de Votuporanga, o Noroeste Paulista, você captura Pidgey, Rattata, esses Pokémon mais comuns, saca? Só que à noite você tem... À noite aparece só um tipo de Pokémon. Cara, isso é de louco. De dia aparece só outro tipo de Pokémon. Porque nem o Nada falou já do questão do cemitério, por exemplo. Sim. Você tem que ir até um cemitério pra capturar um Gastly. Você tem que ir até a Cracolândia pra capturar um Onix, saca? Você pôr no show do metal com o seu Onix, ele evolui pro Steelix. Imagina. Imagina o show do Metallica, você grita, Steelix, porra! Cara, isso é um evento. Meu Scyther é um Scizor agora. Cara, isso é sensacional. Nossa, imagina, não, cara, eu quero muito ter um Scizor, vou chamar ele de lésbica, cara. Tipo, você perdendo você podendo andar mesmo no mundo real e trombando com Pokémon, tipo, você indo pras quebradas e os caras se chamando de Equipe Rocket, tá ligado? Cara, ia ser muito bom, velho. Pergunta para a mesa. Como que vai ser as associações de Pokémon, sabe? Tipo, vai ter grupo, vai ter equipe, vai ter aquatinho, sabe? Mas como é que vai ser no jogo? O jogo vai deixar? Porque isso já me vem a pergunta de como vão ser as ligas. Como é que você vai ganhar a insígnia? Cara, eu acho que vai ter NPC. Eu acho que vai ter, tipo, NPCs espalhados aleatoriamente. Eu acho que se eles tivessem o mínimo de botar a mão na consciência de serem espertos, eles vão deixar as próprias pessoas fazerem organizações, tá ligado? Sim. Você pode fazer parte de uma liga que você mesmo faz, você não dá insígnia nem nada. Em evento de Pokémon ia ser coisas foda. Cara, e já existe muito livraria, loja de RPG que tem o jogo card game Pokémon. É. E existe o controle da Nintendo em cima desse card game. É só anexar um ao outro, tá ligado? Todo final de semana tem um joguinho ali que você pode ir lá e jogar com seus brother Pokémon e ganhar imagina, um Pokémon. Imagina, assim que eles fazem... Comprar MT. Calma. Imagina, assim que eles fazem o jogo, tá ligado? Eles pegam os oito primeiros que chegarem a um nível tal, assim, eles viram os treinadores de ginásio daquela região. Aí pra você disputar um campeonato regional de Pokémon, você tem que ganhar as oito insígnias daqueles caras. Aí depois desse campeonato, você vai pro campeonato nacional e depois um continental. Aí, mano, League of Legends, esse ano, a final lá, deu não sei quantos milhões de dólares pro vencedor. Vai dar alguma coisa assim do tipo. Era muita grana. É. Pokémon vai dar bilhões de dólares. Bilhões. Essas pessoas. É bilhões, porque é o seguinte, cara. Pokébola e bala. Não. Bilhões pra um vitorioso de uma liga Pokémon mundial, tá ligado? Nossa. Com esse jogo. Cara, qualquer outro Shiny eu tô feliz, sabe? Não precisa me dar nada. Porque dá pra fazer isso. E dá pra fazer, de certa forma, fácil. Olha, a Nintendo, ela pode pagar até um saláriozinho pra cada um desses caras, pra eles serem apenas... Dando uma porrada na galera. Ginásio. Se a Tibia pagava pro top 10 salário, por que que a Nintendo não pode? Né? Caralho. Mas eu vou ser bem sincero, eu acho que a gente já tá indo longe demais. Eu não vejo um jogo desse tendo essa capacidade. Por quê? Porque, pelo menos não agora, mas eu acho que implementações futuras talvez. Mas assim, imagina um jogo pra ter essa complexidade. Cara, qual que é o tamanho do Pokémon? Cara, nem lançou ainda essa porra, a gente tá viajando. Cara, isso tudo pode ser offline, não tem que ser dentro da própria estrutura do jogo, sabe? Não, mas eu tô pensando em questão de programação agora, questão de software. Olha, qual que é o tamanho do ROM se eu fosse jogar em emulador do Pokémon X? Por exemplo. Sei. Obrigado, mas sei isso lá. Não te parece só uma rede social? O Pokémon não se tornaria uma rede social com alguns desenhos piscando? Eu acho que é mais questão de rede social do que jogo, porque o Pokémon X, eu tô vendo aqui, ele tem 1.7 GB, o Pokémon X. Tá que pariu. E ele nem tem processamento de realidade aumentada. Imagina isso no seu celular. O software tem que ser pequeno. Tem que ser pequeno. E assim, não é nem questão de Pokémon, porque é questão de Pokémon, o modelo é o mais pesado, mas o resto é número, o resto é banco de dados. Sim. Ligado. A parte pesada mesmo de processamento, de software, de algoritmo, esse negócio, ele tem que ser pequeno. Se ele tem que ser pequeno, ele vai ser extremamente limitado. E se for ter essas opções, vai ser tudo na nuvem. Então isso vai ter custo. Cara, manter coisa na nuvem, processamento de nuvem, tem um custo fodido. Tem um jogo que é aquele que você luta com os robôs gigantes ou atirando no chão. Qual que é o nome dele? Caralho, não tô ligado. Titanfall, cara. O Titanfall teve tanto nego fazendo tanta matemática pra conseguir fazer aquela porra funcionar, porque mais da metade do processamento é em nuvem, tá ligado? Se aquela porra falhasse, e a empresa ela teria que falido os ancestrais dos vizinhos deles, tá ligado? Mas se você é a Nintendo, se o seu nome é Nintendo, você chega lá com um caminhão de dinheiro, você estaciona o caminhão na frente do cara, levanta a carreta e despeja dinheiros em cima de um programador. Ele não faz? Faz. A questão é, ele pode até fazer, a questão é se sustenta. Eu acho que vai ser um pouco diferente, ó. O que eu tô imaginando é assim. Você tem, primeiro, uma diferença do Pokémon X, Y e tal, que é o último que saiu pra esse, é que o X, Y tem um monte de outra coisa pra renderizar no jogo que não vai ter necessidade desse daqui. Tipo um mapa gigante. Tipo um mapa gigante. gigantesco, com efeito 3D do carinha correndo. Vai ter muito menos efeito de luz prédio, pra processar e tal, não sei prédio. O que. Então eles vão ter que processar apenas a animação do Pokémon. É. Então eu acho que já corta aí pelo menos pela metade isso daí, ou então até um quarto do que isso daí que você falou. Talvez até mais, se eles fizerem um negócio meio old school, sabe? Fazer que nem o pixelado, que nem é o, que nem é o primeiro. Isso era uma saída boa. E a gráfico? O gráfico da propaganda, que não vai ser a gráfico do jogo, o gráfico do jogo vai ser inferior, o gráfico da propaganda é inferior ao do Pokémon X. É, já é, já é. Assim, já mesmo é. Que for um quarto do tamanho, ainda é 500 mega pro seu celular, cara. É isso que me preocupa. Talvez ele não seja... Vê qual é o tamanho do Pokémon Yellow. Do Yellow? Porque ele é a nossa referência. E, cara, o Yellow não chega a 1 megabyte. Não, você pode fazer... Você tá ligado? O seu micro-ondas roda Pokémon Yellow, cara. Tipo, roda. Tô ligado. Dá 5 minutos, eu faço ele rodar. E esse negócio de processamento de ginásio e tal, tudo mais, não vai ser necessariamente o ginásio físico. Se eles pagam um salário pra esses caras, por exemplo, pra eles ficarem apenas batalhando com a galera, e, por exemplo, como é que você vai ganhar a insígnia? Depois que o cara ganha, por exemplo, o líder do ginásio manda um SMS pra Nintendo, ou pro servidor, ou então um e-mail pra Nintendo falando, o jogador do celular tal ganhou a badge aqui e tal, não sei as quantas, papapá. Tipo, é fora do jogo mesmo, dá pra fazer. Isso dá pra fazer em jogo, cara. O cara tem lá o registrado, sou o treinador de ginásio. Sim. Esse cara vai lutar comigo. Como? Luta normal, luta de ginásio. Aperta a opção luta de ginásio. Aí você coloca um Pokémon que é semelhante ao nível dos Pokémons dele, porque é assim que o treinador de ginásio faz. Ele coloca Pokémons do seu nível, tá ligado? Sei lá. O Brock, ele tem um Onix level 60 e tantos. Por que que quando ele vai lutar com o Ash, ele coloca um Onix level 6? Ah, tá. Okay. Ele escolhe deliberadamente como Pokémon que vai usar, porque o ginásio, ele não é impeditivo. Entendi. Ligado? Sabe então, você, então, assim... Você zera o Pokémon então, pera, você então, vai pra canto? Então, pera, o cara faz assim, o cara, pra você ser o líder de um ginásio, você fala, olha só, esse aqui é o meu pool de Pokémons do ginásio. Sim. E aí, e eles vão ficar lá. Se pá, eles nem evoluem mais, sabe? Eles ficam lá, é aquilo. Vamos lá. Eles não ganham XP por derrotar a luta de outros caras. Isso, eles estão lá na deles. Daí você, como jogador normal também, você tem esse título, líder de ginásio. Mas você vai virar um jogador normal e você vai ficar lá com os seus, sei lá. Sim, tipo, você pode ser um jogador normal e jogar casualmente contra os seus brother. E se você for um líder de ginásio, aí você tem uma equipe de pokémons lá pra você poder desafiar os... Pra você poder lutar contra os caras que desafiam. Sim. E a sua ideia é mais ajudar que estrategicamente os oponentes a evoluírem, que essa é a pira do Pokémon, e meio que essa é a pira da Nintendo, não é exatamente competição, mas cooperação. É. Tá ligado? Gente, olha só, tudo isso que a gente tá falando não resolve fazendo um aplicativo de rede social. Sim. Sabe, o Facebook é uma bosta, ele drena toda a memória de tudo que você usa. Se eu abrir o Facebook aqui, meu computador explode, saca? Sim. Celular junto. Se você tira essa parte, se você tira a parte da CIA que o Facebook dá pra ele, sabe? Sim. Se você tirando essa parte, fica uma parada ok. Até pode colocar um pouquinho, porque o Japão tem que dominar o mundo também, né? Assim. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu acho que vai ser a nova rede social, vai ser esse tal desse Pokémon, cara. Porra, porque o Facebook, ele já é velho o suficiente pra morrer. Graças a tomara. Ele já tá morrendo. Eu já tô pensando em fechar meu Facebook faz tempo. Conheço um monte de gente apertando fechar o Facebook faz tempo. Sim. O Facebook, ele durou um ano a mais que o Orkut durou. O Orkut durou um ano a mais do que o MSN durou. Mas o top limite é isso, porque o Facebook... Vamos pro The Real Talk, sabe? Aquela bola travada. Sim. Tipo, Twitter, cara. Twitter, ele tem uma função específica. O Instagram, ele tem uma função específica. O Facebook, ele não tem exatamente uma função específica. Ele é meio que o passo inicial de tudo, tá ligado? Ele é a rede social básica que você tem. Aí você vai agregando as outras. É. Eu acho que o Pokémon, ele pode substituir o Facebook tranquilamente. Cara, eu vou chorar muito. Em questão de comunicação, o WhatsApp ele já substituiu. Ninguém conversa mais pelo Facebook, só pelo WhatsApp. É, só a gente. Entendeu? Só que assim, o WhatsApp é do Facebook. Ah, é? O Facebook comprou o WhatsApp? É, sim, faz tempo já. Se eu não estiver absurdamente enganado, não, o Lindenberg, ele comprou o WhatsApp. Nossa, tá certo, sim, comprou. Tá enchendo de atualização bosta agora, aquela merda do WhatsApp. Não, mas faz tempo, ele já comprou faz tempo. Não ficou ruim, você viu? Não, mas já tá enchendo de atualização ainda bosta. Ainda não, ainda. Só esperar. Cara, se o Facebook Pedro, começar a falir... Pedro, tira o microfone. O microfone do cu, que eu tô ouvindo seu pulmão. E agora? Agora eu só consigo ouvir sua prótese, tá tudo ok. Beleza, beleza. Mas eu acho que tipo, o Facebook talvez lá pra frente ele incorpore. O WhatsApp ele incorpore algumas funções do Facebook se o Facebook morrer. Nossa, tá ligado? Tipo propagandas. Ah. Mas... Uma coisa que vai me deixar puto da cara. Puto da. Deixa eu botar em algum lugar. Puto da cara! Puto da cara! Vai ser os caras colocarem o Pokémon GO com alguma, qualquer feature com o Facebook. Qualquer coisa, sabe? Vai me deixar... Cara, eu vou explicar. Não sei se vai ter alguma feature obrigatória, mas, mano, site pornô tem compartilhe agora no Facebook. Exato. É a maior putaria que eu já vi... Tá ligado? Vai ter esse tipo cara, de coisa assim. Cara, quanta quantidade de... Você vai poder ficar tweetando e narcisando os seus pokémons no Twitter o tempo todo. Ah, mas isso eu vou fazer fácil. O tempo todo. Fácil. E não, a gente tá falando... Cara, a Nintendo, ela acabou. Lançou ontem o Mario Editor. O Mario Editor vai dizer muito do que como vai ser o Pokémon GO. Ah, é verdade. Lançou o Mario Editor. O que que é Mario Editor? Caralho, é um joguinho da Nintendo onde você pode montar fases customs de todo o Mario, de todos os Mario Worlds que já existiu. É o sandbox. Eu acho que menos o Mario Planet pra trás, Mario Universe pra trás, você pode. É. Sabe aquelas fases, João, sabe aquelas fases bizarras que você vê no YouTube do Mario, aquelas fases impossível? Sim, sim. É tipo aquilo, só que é oficial. Sim, agora é oficial. É. E tem como um monte de mais coisa da hora, saca? Porque é Nintendo. Tem muito vídeo no Japão que nego faz música com isso, que são, eles hackeavam fases do Mario. Pra tipo, você não mexia nada. Você não mexia, você não relava no controle e a fase te tocava uma música. Era uma espécie de Mario Paint mais avançado pra programadores com tempo de sobra e japoneses. Agora eles vão poder fazer isso muito facilmente. Real. É, não só no mundo da imaginação deles, com eles batendo a cabeça na parede. É. Caralho, mano, vai ser muito foda, velho. Like the legend of the Phoenix. Agora, ó, rodada de eventos bizarros que a Nintendo pode fazer. Lançar Lucario antes da segunda geração. Cara, isso deve gerar... Isso vai arrastar toda a população furry do planeta. Caralho, velho. Cara, tira uma foto do seu pau, manda nudes pra Nintendo, você ganha Lucario. Eu faria isso, cara, na hora. Eu ia fazer o maior data store de foto de pênis e buceta que existe. E doar pra ciência. Gente, olha só. Eu acho que esse negócio das atualizações irem muito, muito devagar. Muito devagar. Eu acho que ia ser tão sensacional. Porque ia gerar um hype eterno. Sim. Do tipo assim: você lança a primeira geração, já fez uma pá de evento lá. Aí de repente você fala: galera, na próxima atualização, todo Golbat vai poder evoluir pra Crobat, sabe? Porra, velho. Nossa. Porra, velho. Você nem gosta do Golbat, mas você vai lá e captura um. Se foda, é um merda, sabe? Mas, cara, puta, mano, vai ser muito louco, sabe? A galera vai entrar em pânico. Eu não sei se vai ter a mesma complexidade que o jogo do Pokémon tem em questão de batalha e movimentos e coisas assim, tá ligado? Mas eu espero que seja pelo menos semelhante, pelo menos, que lembre, tá ligado? Que tenha uma questão de estratégia envolvida e não só casualidade e inacabável. É, sim, eu acho que vai ter os dois, tem que ter, cara. Nintendo tem que ter isso. E, cara, pra mim não pode lançar os pokémons por ordem de geração. Não pode. Por quê? Porque as gerações mais pra frente, elas têm designs melhores do que as gerações antigas. Entendeu? Mas existe uma temática. Porque assim, você não pode ficar lançando geração por geração, porque você pode lançar, sei lá, meia dúzia dos antigos e meia dúzia dos novos. Porque aí você mantém o hype tanto nos fãs originais, quanto nos caras saudosistas, tá ligado? É. Que vivem de passado. É, eu acho que isso não vai rolar, porque eles já avisaram. O Olavo de Carvalhos da vida que que falam que o melhor jogo que a Nintendo tem é o Ocarina. Tá ligado? Esse tipo de gente que não consegue reconhecer gráfico e coisas assim. Eu acho que não vai rolar porque eles já avisaram que vai sair a primeira geração agora, então é por lógica. A primeira geração, ok. É uma questão de programação, mas se eles forem minimamente inteligentes, eles vão mesclar as outras gerações pra frente, pra ensinar pros jogadores que existem outras gerações e assim conseguir vender os outros jogos também. Ah, pode ser. Cara, aí, João, fala. Não só isso, isso aí vai gerar um fator de surpresa na galera, sabe? Você vai poder trabalhar melhor o hype. Sim. Que se eu sei que ano que vem a segunda geração, não é tão legal quanto poder vir com a coisa e a coisa que vai vir ser muito da hora. Sim. E eu acho que eles vão explorar isso bem. Eu boto fé. E eu queria só falar um negócio sobre o Lucario. É uma excelente oportunidade para destruir a Coreia do Norte. Sim. O Lucario, o Mew, o Entei. Tudo cara, em Pyongyang. Vai não, lá. Sério, mas o Mew não pode, como é que é o nome? Como é que é o nome do Pokémon de água da terceira geração? Suicune? Não. O Pokémon de água inicial da terceira geração. Da terceira geração é o Mudkip. Se for caramba. exclusivo Mudkip Coreia do Norte. Cara, a Coreia do Norte. Não, se você quiser, cara, eu pensava seriamente em ir, hein? Exclusivo Mudkip em todos os países onde o governo é homofóbico. Acabou. Fudeu, cara. Acabou. Injeção de democracia que Estados Unidos vai aplaudir chorando sangue. É verdade. Tá ligado? O movimento Fêmen vai virar um riacho, cara. É, cara, eu tô prevendo, assim, por exemplo, eventos acontecendo com blackouts. Nossa. Saca, tipo, tá à noite, assim, pai e tal. Aí de repente tem um blackout. Começa a surgir Pokémon Cidade. Pokémon Fantasma pela cidade toda, tá ligado? Não só no Fêmen. Caralho, ia ser louco isso. Uma coisa assim do tipo. Sei lá. Marketing meio de meio terrorista, saca? E eu chegava pro cara da Nintendo. Lá, cortava o negócio, vai, sabe? Ia ser louco. Cara, se pudesse só pegar Pokémon elétrico do lado de subestação, também ia ser muito foda. Ia ter muita gente. Cara, o único lugar no Brasil que você acha um Pikachu é em Itaipu. Isso ia vender, cara. Cara, eu acho que se você fosse pra Itaipu, turismo, né? Se eu fosse o dono de Itaipu, eu ia fazer um acordo com a Nintendo agora, né? Pra o Zapdos só poder ser capturado lá. Cara, puta, muito fácil. No mundo inteiro. Só lá. Todo mundo vai pra Foz do Iguaçu. Todo mundo. Cara, Nintendo, ela tá. Eu acho que ela tá mirando longe. Eu acho que se ela fizer desse jeito, ela já tá até. Safari Zone África, cara. É isso que ela quer, eu acho. A Nintendo Tour, tá ligado? Sim. Cara, ia ser muito bom. Nintendo Safari. Cruzeiros de Nintendo, sabe? Cruzeiro pra capturar lá, pra cá. Puta, Cruzeiro. Cara, eu vendo a minha família pra comprar lá. Pra ir no cruzeiro lá, pra. Ela vai montar um barco chamado SSN. SSN, velho. A gente vai montar nesse barco e vai lutar contra pessoas aleatórias. Mano, ó. Vai ter uma parte do navio onde vai ter um monte de coisa de lixo, aleatoriamente. Só porque tem um monte de coisa de lixo. Só pra quê? Pra ter uma lenda urbana que se você olhar em todos, você ganha uma Master Bola. Se aquele negócio lá, aquela pulseirinha funciona também acusando o treinador Pokémon, tá ligado? Sim. Eu vou ser aquele cara que vai ficar parado num canto e quando passar alguém na minha frente, eu vou até ele, tá ligado? Fala, oi, você quer batalhar Pokémon? Tá ligado? Ou você quer batalhar Pokémon, aí você abre o seu sobretudo, aí alguém grita polícia, aí você vai preso. Aí a polícia vem me prender, aí ela só consegue me prender se ela me vencer com batalha. É, a polícia chega e fala, prepare-se para a encrenca, encrenquidão. Mano, eu tô vendo, por exemplo, as resoluções de conflitos entre países serem substituídos por Pokémon, tá ligado? Caralho, sim. Pokémon. O Obama lutar com Putin, tá ligado? Eu vou propor. Imagina, quais seriam os Pokémon? Uma personalidade mundial, eu quero que vocês digam qual o Pokémon que é dele. Vai. É. Caetano Veloso. Fala. Caetano Veloso. Caetano Veloso? É. Mr. Mime. Mr. Mime. Romero Brito. Caralho. Porygon. Porygon é bom. Sheila Carvalho, Lictang, obrigado. Eu pensei na Jinx, mas tudo bem. Não, a Jinx é Lady Gaga. Esse próximo vai ser a Jinx, Barack Obama. Barack Obama. Jinx é Nicki Minaj, cara. Sim. É a cara dela, velho. Qual que é o Pokémon do Barack Obama? Cara. Pokémon do Barack Obama? Cara. Eu não consigo. Eu posso ser preso. Eu tô pensando em algum que eu não posso ser preso também. Mas fala, me vem a cabeça. Do Vitril. Pronto, me prendo. Ok. Vai demorar pra eles entenderem. Vladimir Putin. Cara. Ah, o Ossaring. Do Vladimir Putin é o Ossaring. Eu acho que é o Stilex. O Ursaring ia ser muito mais... O Ted Ursa ia ser muito mais engraçado. Não, Nidoqueen é o Pokémon do RuPaul lá. Sim. Nossa, mano. Qual que era a rainha da Inglaterra? Ah, ia ser um Suicune, na moral. Eu acho que é um rainha da Inglaterra é Mil. É velho, tá ligado? Eu acho que ia ser aquele fóssil antes de reviver. Pô, mancada. First Minister, ladies and gentlemen. Não. Mancada cabetinha. Tá, agora vamos inverter. Eu vou falar um Pokémon, vocês digam uma personalidade. Articuno. Aquele piloto de Fórmula 1 finlandês lá, esqueci o nome. Kimi Raikkonen. É, puta. Muito bom. Podia estar no... A Nintendo podia comprar o Kimi Raikkonen e colocar no carro dela, dele, sabe? Pra ele. Nossa! Caralho, velho. Imagina a equipe Articuno, velho. Nossa, cara. Cara, o mundo não vai acabar em Skynet, o mundo vai acabar em Pokémon GO, velho. Puta que pariu. Cara, imagina, eu e o Alan, a gente tava falando, tá ligado? Imagina, tipo, você compra a pulseirinha Pokémon, tá ligado? E em vez de ser um carro do correio que te entrega, é um carro símbolo do Pokémon, e quem te entrega é um cara com um jaleco falando: meu nome é Professor Carvalho. Você é menino ou menina? Você é menino ou menina? Não sei direito. Ele tira o moleque do carro e ainda fala: esse aqui é meu sobrinho, qual que é o nome dele mesmo? Acabei de ter um... vai ter um problema social. Fala. Um problema social. Porque os pokémons têm sexo, né? Ai, Vai ter transpokémon, velho. Não, mas tem! Vai ter transpokémon. Vai ter pessoas querendo que pokémons do mesmo sexo se reproduzam. Reproduzir não pode. Tá ligado? Vão querer que se reproduzam porque são pokémons... Não violar a biologia de uma hora pra outra. Eles podem se acasalar, mas se reproduzir não pode. Cara. Serão pokémons que nasceram homens, mas se identificam como mulheres. Peraí. Vamos ser sinceros. Alguém aqui entende de breeding de Pokémon? Eu muito pouco, cara. Teve uma hora que eu comecei a ler uma vez. Cara, Eu vou deixar só aqui, só um fato interessantíssimo. Tem o breeding, ele funciona por família de ovo. Então tem a família humanoide, a família mamífera. Sei o quê. Existe uma das possibilidades do breeding, é você pegar, tipo, dois pokémons que são de espécies diferentes, porque eles nascem com um movimento que é exclusivo. Eles nascem da espécie da mãe com o movimento do pai. Sim. Qual que é o nome daquele gatinho rosa da segunda geração? Milkid? Não, não é Milkid, é... Skitty, da terceira geração. S-K-I-T-T-Y, eu acho. É isso mesmo. Pokémon número 300. Exatamente, Skiri. Então, a Skiri, ela só existe fêmea. Sim, na maior parte. E a Skiri, ela é da mesma família de... Ela é da mesma família de ovo que o Warlord, o maior Pokémon que tem, que é aquela porra da baleia, aquele Warlord. Ah, o Waylord, né? Sim. Sim. E os dois, e os dois reproduzem. Eles que já gostoso. Tá ligado? Tipo, cara, um gato do tamanho do seu punho fechado pode se reproduzir com uma baleia que tem o tamanho de um ônibus. Ok, né? Tá ligado? Tipo, cara, o movimento LGBT não pode argumentar contra a brand de Pokémon, porque eles são mais complexos que o movimento LGBT. Tipo isso. Como é que um Ditto reproduz, sabe? Não sei, cara, mas ele pode se reproduzir com o Warlord também. É, sim, enfiando na busca. Pra terminar o podcast, chega. Vocês têm algum Dream Team do Pokémon? Ah, eu tenho. Eu tenho. Eu queria fazer um time que é completamente feito de pokémons de metal, porque eu sou toda gótica e feiticeira. Tá bom, fala quais seriam eles, você sabe? Eu tentei fazer ele competitivo, mas eu tive muita dificuldade. Mas até onde eu cheguei, ia ter o Scizor, que é mandatório, pra qualquer time Pokémon, na realidade. É. Ia ter o Steelix, porque o Steelix, ele é um dos melhores pokémons de defesa que tem. Ia ter o Aggron, que é meu pokémon preferido de todos os tempos de all times, que não seja lendário. Os outros três, ele é sempre uma escolha difícil. Eu variei ele tantas vezes. Espera que eu tenho o time aqui feito na internet. Ah, bom, então, enquanto isso, a gente vai falando dos nossos. Posso começar pelo meu? Vai, começa você então, Pedro. Eu sou bastante, bastante boring nisso, saca? Eu sou muito first generation, saca? Sou muito primeira geração. Então, assim, meus pokémons são Charizard, Pidgeot, nice. Golem. Ou o Charizard, a evolução do Charizard preto é muito foda, cara. Gyarados, o Gengar, bom. Alakazam. Pera. Já falou 200 Pokémon. Cara, eu falei 6 Pokémons. Tá. 6 é o que tem, não é? Fala de novo. Tem, caralho. Fala Charizard. Pidgeot. Golem, sim. Gyarados. Gengar. E Alakazam. Tá. E o meu sidekick, que às vezes eu uso de vez em quando pra uma ou outra situação, principalmente pra capturar o Alakazam. Na forma de Abra, é a Butterfree. Tá, mas aí... Não, mas é meu sidekick, às vezes eu uso. Eu já rodei o Pokémon. A primeira vez, inclusive, que eu rodei Pokémon, eu rodei com a Butterfree no lugar do Alakazam. Tá, obrigado. Eu rodei com uma Butterfree dando golpe final, fi. Psycho Beam. Uou! Eu gosto muito do Blaziken, cara. Eu acho que ele é o Pokémon desse. O melhor design que tem. O melhor design. Aqui, ó, o resto do time. Eu falei o Scizor. Scizor, Steelix, Aggron, Skarmory e Metagross. E aí, o último, eu penso, ou eu colocaria aquele Imperium, que é o da quarta geração, que é um metal aquático, que é muito bom, diga-se de passagem. Ou eu ia colocar o... Não tem metal aquático. Metal aquático, Imperium. Tem sim. Empoleon, sim. É o Empoleon. Sim. Ou eu ia colocar o Magneton, só que tem uma evolução do Magneton e eu acho ela muito feia e estética pra mim também importante, tá ligado? Sim. Entendeu? Tem uns outros Pokémon. Por que não, Lucario? Então, eu pensei em colocar o Lucario também. O Lucario ia ser o de ataque especial, né? E ele tem moves de ataque especial extremamente bons. Ou tem um novo. Entendeu? Mas aquele Lucario eu sempre achei meio hypado. Eu tentei fazer no máximo até a terceira geração, mas não tem como você fazer um game consistente. Não. Tem novo Pokémon. Tem aquele que é um Pokémon. Tem o Pokémon Metal Puro. Fala. Tem aquele Pokémon que é um molho de chave, tá ligado? É verdade. E ele é Pokémon ele é competitivo. Fada. Ele é Pokémon fada. Ele é competitivo pra porra. Ó, tem dois outros Pokémons também, que é o Reatran, que ele é um Pokémon fogo metal. Cara, o Reatran, ele é. Mas ele não é lendário? Não, ele é básico. Ele não tem involução ou evolução, mas ele é forte pra porra. Ele é lendário, sim. Ele não é lendário, o Reatron não é. Não, eu joguei com ele na liga de não lendários, tá ligado? Então você roubou, porque ele é lendário. E tem um outro. Não, mas eu joguei contra. Então o cara tá fácil porque ele é lendário. Mas não tem como você escolher, cara. Tipo, tem um joguinho de Pokémon competitivo online, tá ligado? Como é que é o nome? É o Showdown. Showdown, você pode ir lá montar seu time com revis e tudo, e você testa time. E também um que eu pensei, que ele é um Pokémon que ele é da terceira geração, que ele é um Pokémon que ele é metal puro, que é aquele Pokémon esquisito, que a boca dele é um bagulho que sai da cabeça dele e vai pras costas, que ele tá sempre de costas olhando pra você. Nossa. Não é aquele Mawile, não, né? Não sei. Eu acho que é esse mesmo, Mawile, alguma coisa do Mawile, tipo. Procura aí. Mawile, é isso. Agora ele virou. Ele não é mais ferro puro, ele é ferro fada agora. Ele é ferro fada, isso, Mawile. Ele é bom, só que assim, eu achei ele meio feio, só que a super evolução dele, a mega evolução, sei lá o que eu mando essa porra, revolução de DNA, digievolução dele. É Mega Evolve, Mega Evolução, que bosta de nome, né? Que que nome quebado na realidade, né, gente? Sim. E a mega evolução dele é forte, mas é forte e é da hora, porque as bocas não é esquisita só. A boca é grotesca, tá ligado? É verdade. Porque boca esquisita é foda, mas grotesca dá pra levar. tá ligado? E ele, e aí eu acho que eu ia fechar com ele. Aí eu não ia mais colocar o Agron como o que Mega evolui no time. Ia colocar ele. E ele ia ser, tipo, o main DPS, porque ele fica. Ele dobra o ataque. Mega evolução, ele dobra o ataque. Da hora. E de novo, eu com a minha teoria do Google, se você entrar no Google Imagens, se você der scrolldown, você vai achar uma pornografia furry de qualquer coisa. Já citamos isso quando você não tava aí. Meu dream team dessa porra. Fala, João. Parei pra pensar, escrevi aqui. O Kengar, da hora. Gengar. Eu não gosto do Gengar, eu acho o Haunter melhor que o Gengar, falei. Tudo bem. Mas, gente, essa porra. O Tiplosion, eu tô falando acho que é assim que fala. Tiplosion, sei lá. Tiplosion. Ok, beleza, da hora. E o Blastoise, o Você tá rindo do quê? Ah, pro inferno! O Deoxys, que eu gosto dele, e eu acho que é o único lendário que eu vou colocar essa porra. Ou eu tô confuso e não chama assim? Deoxys, mas se ele é lendário, não vale. Não vale lendário? Não vale nem lendário. Não, composição dos sonhos pode lendário, sim, gente. Ah, então deixa aí, deixa o menino. Vai. Não vai falar. Não. Falta o sexto, que é o Salamence. Esse é legal. Esse é realmente bacana. Os outros eu só vi porque esse é o meu favorito do dia. Tá ligado. Ah, Ítalo, você tem seu Dream Team? Não, eu só tenho três mesmo. Que é tipo o Haunter, o Venusaur e o Gyarados. Nossa, Venusaur, mano. É ruim, cara, eu sou vegano, eu gosto de Pokémon tipo planta. Me julga. Mas não, acabou vegano tinha que ter um Venusaur, né, velho? Não, caralho, Ítalo, você acabou de falar que você odeia essas porra. Eu odeio. Cara, por que você acha que eu vou ter um Venusaur? Vai alimento perder. Sempre. Ele vai mutilar o Venusaur e esperar as folhas crescerem de novo. Se ele perder, eu arranco uma pétala dele, como na frente dele e falo, ó, próxima vez tem mais. Mas é um Pokémon sombreiro. Aulo de louco lá, Pokémon sombreiro. Ou eu tô me identificando com o Salamence, cara. Ele é tipo um dragão, que nem eu. Só que ele também é gordo, que nem eu. E ele é voador. Ele é voador, que nem você. E ele é voador, é toda gótica e feiticeira, que nem exato, eu. Exato, ele é gótico e feiticeira. Cara, o fato sobre nada, ele é voador. É, o nada voa e passa doença. É, ele é tipo um chefe, uma pomba. É tipo, exato. Se você pegar de pé andando em qualquer praça, por exemplo, e você entrar numa grind de matar 20 pombos seguidos, o nada aparece pra te desafiar pra uma luta. Exato. Qualquer lugar do Brasil. É, em qualquer lugar do Brasil. Brasil e Noruega. Eu tô pensando, cara. Mas uma pergunta, cara, as pombas, elas são os Zubats do mundo real? Ou os Zubats são as pombas do mundo Pokémon? Não, elas são Speed. São Speed. Ah, mas é porque eu tô falando em questão de praga. De praga? É Speed. É. São não, Speed, não tô falando em questão de equivalência animal, tô falando de equivalência numérica. Sim, mano, Speed é praga na porra do mundo Pokémon também. A gente acha da hora, a gente acha que o Speed Geot é fodão na última evolução, mas é que pomba também é um bicho do mal, velho. É. Tem uma pomba pra você ver o que ela pode fazer com a sua vida. Cara, o homem rato já voa. Exatamente. Sim. O Pidgey, ele devia ter uns ataques de veneno, né, cara? A gente devia ser sincero. Cara, devia. Ele devia evoluir com a, sei lá, Pedra das Trevas e virar uma pomba. Pedra das Trevas. Caralho, olha o plot de um filme aí, saca? Sim, cara. Imagina, Pidgey evolui do jogo do Pokémon pra realidade e começa a matar pessoas. Cara, imagina, você vai parar numa... Você vai acampar com seus amigos, aí você entra numa caverna, tá ligado? E você tem que tirar o bagulho do teu pulso, porque ele não para de vibrar. Porque tem um monte de subate atrás de você. Você tem que comprar repel, porque agora o negócio tá implantado no seu braço. Porque, obviamente, você implantou no seu cérebro. Isso. Você fez uma operação transcraniana e agora você só enxerga pokémons. Cara, ia ser muito da hora. E sua mãe não entendeu quando ela pediu pra você acordar sua irmã e você começou a tocar uma flauta. Porque sempre que eu acende uma ganja e louva o nome sagrado de Hailiai, sei lá, Hailiai. O meu Dream Team Pokémon é um Lapras. Sim, óbvio, é o melhor Pokémon do mundo. Ah, nem é. Cala a boca. 2, o Volcarona. Volcarona. É, uma das últimas edições. Cara, Volcarona. Volcarona tem nome de banda de axé dos anos 90, cara. Cara, muito melhor, na minha opinião, ficou agora. Ele é inseto-fogo, pra você ter noção. Caralho! Oh, que design tesão, cara. Né? Como ele é bonito, cara. Puta que pariu. Eu achei uma imagem furry. Puta que pariu. regra 34, regra 34, regra 34. No safety work, no safety work. Depois um Zé... Não, pai, não tem nada a ver com o que você tá pensando, pai. Para de pegar o computador. Jesus. Foi. Eu provei duas regras da internet numa coisa só. Eu não vou clicar nem fudendo. Não, é safety word. É safety word. Ah, a segunda regra é, se você não achar alguma coisa furry, você vai achar alguma coisa brownie. Que é? Ah, tá, pony. Sim. Caralho. Sim. Caralho. Puta que pariu. E ficou um bom Pokémon, hein? Ah, sim. Eu não sei o que achar mais. Melhor do que um Rapidash, pelo menos. Bom, Zebstrika seria o outro. Zebstrika, o bêbado da esquina. Zebstrika é nome de bêbado, cara. É o Zebstrika. Seu Zebstrika! Parece tipo o nome que você dá pro um bêbado aleatório. Tá indo lá o Zebstrika. Zebstrika! Ei, é o pau d'água mesmo, Zebstrika! Ei, rapaz! Eu consigo ouvir velho que chama o filho de Zebstrika, tá ligado? Depois um Tiranitar. Legal. Que eu acho ele foda. Aí um Salamence também, que nem o jogo. Ele é um Pokémon zebra que não tem. Cara, não tem nenhuma foto brownie do Zebstrika, e seria o mais óbvio de todos, tá ligado? Devia ser muito óbvio. E, bom, e depois sim, eu acho que isso é muito óbvio, então ninguém se ouve. Né? Bom, e depois o Salamence, que nem o João, e por último um Gardevoir. Porque você é travesti. Se voar, porque... Vai ser travesti ou vai ser fêmea o teu Gardevoir? Vai ser Gardevoir. Ah, não, a evolução dele. Ele tem duas evoluções, é como homem e como mulher, não é? Não, só que a mulher pode ser macho. O Galar só é homem, que é um deles. Ah, é verdade. Não, eu quero a mulher. Ok. Mas vai ser uma mulher macho ou mulher fêmea? Ah, isso aí pode. Aí tanto faz, o que tiver na rua naquele momento que você passou, tá valendo. Não tem essas coisas, não. Caralho, velho. Se você arranjar uma namorada, você não vai precisar do Gardevoir. Mano, é muito foda o Gardevoir. Tipo, a Nintendo meio que antecipando essa questão de discussão de gênero, tá ligado? No próprio Pokémon. Tipo, ela tem um Pokémon pra assistir, tá ligado? É verdade, pode ser. Não, o pior é quando você pega um Gardevoir translésbica, cara. É o Shiny Gardevoir. Caralho, velho. Macho. O Shiny Gardevoir, ele é o Pokémon Drag Queen. Caralho. Gente, chega. Me lembra tanto o Ítalo, cara. Quê? O Gardevoir me lembra o Ítalo, cara. Desculpa, Ítalo. Meu Deus do céu. Caramba. Nada. Eu sei que você quer. Chega de podcast. Hã? Semana que vem a gente grava a Unicamp. Mas ninguém vai se importar mais porque não vai ter Unicamp, gente. Sério, desiste. Desencana. Vai. E esse ano pra se formar na Unicamp. Entrar e se formar. Porque ano que vem. Caralho! O vestibular vai ser Batalha Pokémon, meu amigo. vai ser você lutando de Pokémon com o fiscal, tá ligado? E se batalhando com os outros candidatos. Vai ser tudo caralho, isso. Caralho, é a Super Force. Pra você entrar, Pokémon. Você tem que vencer o Super 4, tá ligado? Vai ser. Imagina, você tem que vencer o Super 4 pra entrar na... Caralho, velho. Que foda. Imagina você chega atrasado no Enem, daí o segurança pra te deixar entrar batalha com você. Cara, você tem uma chance daí. Mano. O segurança tem um Mewtwo, mas tudo bem. Sabe uma coisa, uma outra profissão que vai ser segurança inventada? Segurança PR, vai ter nada. Vai ter dois ratatai no máximo. Gente, vai ter pessoas que vão ficar aleatoriamente em praças, por exemplo, aí quando eles perceberem que alguém começou a batalhar Pokémon. Eles vão chegar fazendo a música tema, tá ligado? Imagina tanta gente que vai começar a plantar árvores aleatórias em parques, tá ligado? Pra poder colher berry pros Pokémon. As pessoas. Olha, só pra constar, sabe o que vai sair ano que vem também? Tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip Do Gilberto Gil é foda. Vamos olhar em uma visão macro. A família do Gilberto Gil vem de uma história de pobreza. Aí o cara trabalha, prospera e faz fortuna. Porém se casa e tem filhos com mulheres brancas. E esses também se casam com pessoas brancas. No final o patrimônio estará novamente com os brancos. Eu e meu marido sempre fazemos essa análise. Alguém já pensou dessa forma? Caralho. Cara, eu aí já fiz esse tipo de análise. O dinheiro nunca fica nas mãos da família negra. Nunca, porque a cada geração ela vai embranquecendo cada vez mais. Foda isso. Sim, não, eu também sou a favor de proibir o casamento interracial. Cara, eu queria ser amigo dessas pessoas só pra falar essas coisas. Tipo isso. Porque é o que ela tá propondo, pelo que eu entendi aí. É, não é? Eu acho que não é, cara, o que ela tá propondo. Eu, cara, acho que o que ela tá propondo é alguma coisa com herança, sabe? Provavelmente algum tipo de herança da raça. Estado, não, dá herança pro Estado e o Estado distribui entre todos os membros do país. Ela quer o dinheiro do cara, ela não se importa com o casamento do cara.